clima, o controle, informa que sua decolagem, sua ascensão será restrita ao 030 até 2,5 milhas de Salvador, ok? Total 9910, passo posição Duna, chame Torre 118.6. Torre 118.6, bom dia. Gol no 715, autorizado 2.000 pés, ajuste permanente, autorizado final, retorno estabilizado. Autorizado final, 2.000 pés, gol no 715, sente. Ele pôs o Mike Tenderman. Baixou e travou. Azul 4069, decolou os 40, chama o controle 1935, bom voo, bom dia. 935, bom dia, 4069. Torre total 9910. Nós 9-1-0, mantém a aproximação, agora de pista livre. A gente passou Duna. 4069, a sua identificação. Whisky Fox Lima decola de imediato. Tá livre decolagem imediata, lembrando restrito ao 030 até 25 milhas, o vento é 130 graus com 8 horas. Com limite a magnética 080 de Simbra. 095, limitado a magnética 00 de Simbra. Controle Salvador, Guardião 02, está visual, coloca o recurso, pode ser frequência livre. Guardião 02, frequência livre para coordenação. Frequência livre, coordenação e pulo, 02. Pronto para o táxi, voo na 642, 30 a bordo, 30, autonomia 3 horas, 30, não, 0, nada, salvo. Frequência livre, o vento é de 130 graus com meia, 2 horas. Whisky Fox Lima decolou aos 4:02, chame o controle 1935, tem no voo e bom dia. 1935, Whisky Fox Trot Lima. Total 9910, tá livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com meia dúzia de nós, cabeceira deslocada em 90 metros. A aeronave decolou agora da 35 em direção à norte aí na saída bomba, ok? Sente. Small 8. 119.8, American 980, good day. Salvador, American 980, we're passing 60 for 50. American 980, descend for level 050. Down to 050, American 980. Então, 3153 indicada. Eita, 140. Negativo, direita 240, limitado pela 110 de Simbra. 40, 110 de Simbra. Gol no Vailog 6518, reduza para 210 mais. 21 vai passar agora uma centena para 080. Ciente, está autorizado nível 060, Vailog 6518. 060, atingindo 90, o 897. O 897 está autorizado nível 070. 70. Varig log 658, chame final Salvador, 118 decimal 9, 119 decimal 8. 198, boa. 40, autorizado final, reposto estabilizado. Esquerdo no 40, informando estabilizado, 3153. Gol no 715, chame torre 118.6. 118.6. Salvador, bom dia, Varig log 658, está passando 080, descendo para 060, a informação gol. Varig log 6518, descendo ao nível 060, confirma indicada. 229. Gente, mantém a proa, limite localizador. Até. Total Nepal 9910, seu solo aos 44, livre na próxima direita, agilizando, chame o solo 121-9, tenha um bom dia. Na direita, 219, obrigado, bom dia. 5-4 é o transponder, o controle 119-35. American 980, request further descent. Protegimento aeronave. O TRIP 5-5-4 está autorizado a Aracaju, a Corneta 7, o 9-0, decola da 1-0 com voo mais de esquerda. 5-4-5-4 é o transponder 19-35. Confirme a saída. Opa, já mora aqui. Gente, 5-5-4, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Bora. Jota 9910, táxi de Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 9910. 5-1-8, novo limite radial 290 Salvador. Radial 290 Salvador, novo limite. Varig Log 6518, reautorizado nível 050. 050. Luno 897, está autorizado nível 060. Chame final Salvador 118. Correção, 119.8. Para 660.190. Heading 150 to intercept localized course, descend 2,000 feet to an H1014. 1014, left 150, intercept the localizer course, descend to 2,000, American 980. Varig Log 6518, reduza para 180 nós, para o localizador, direita para o 130. 130, reduzindo para 180. Controle 1897, cruza nível 080. 1897, desça nível 060. Certo. Varig Log 6518, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 04. 3.000, 104. Torre Salvador, bom dia, tá 3153, a meia milha de Índia Serra, baixo travado. Tá 3153, muito bom dia, agora de pista livre, o número 1 acaba de tocar a cabeceira, ok? Aguardando, tá livre, 3153. Tá livre a sessão pro Instituto Trat Lima, senhora? 0-4-0. Papatango Whisky Fox Lima, aguarde para a subida, mantenha 3 mil pés. Positivo, está sendo o tráfego, vou passando aqui a nossa posição de 12 horas. Afirmativo. America 980, clear the final. America 980. America 980, established. Established on the localizer, America 980. Complete final, contact tower 118.6, America 980. Complete the final 118.6, good morning, America 980. Baixar e travar o centro da cabeceira deslocada, 3153, tem livre pulso. 4-2? Afirmativo. Está autorizado nível 105, mantenha-se em condições visuais, Whisky Fox Lima. Fox Lima. 11 milhas, log 6518. Ok, obrigado. Number 2 to land, ok? I will continue, America 980. Boa, 180, limite para Vanessa. Vanessa. 10, mantém o 40? Reautorizado, 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés, 614. 4, retração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite a magnética 1110 de Cibra. Afirmativa, direita 240, limite 1110 de Cibra, atingindo o 080, 904. Gol 804, desça para nível 040. descendo 040, no 804. Obrigado, bom final de semana. Direito 2-1. Da 3153, táxi Alfa, ingressa Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, táxi Alfa 05. 1715, ingressa Juliette, posição 08. Juliette 08, com 1715. Cliente no 04, aguarde autorização. Coordenação 360 para Guarulhos. Volume 07, Guarulhos 360, será coordenado, guarde cópia. Agora a cópia saída seria da El Blanc, né? Negativo, seria da El Transandiné. Da El Diné, obrigado. Chame torre 1186, log 658. Reautorizado 2010, ajuste permanece, autorizado final, retorno estabilizado. Retorno estabilizado. Volume 658, bom dia, mantém a aproximação, agora autorização para pouso. Vai dar autorização para pouso, log 658. 2-0-1-8-0-4. Deixe opção para 2-1-0-9-1-8-0-4. 2-1-1-8-0-4. Tango Whisky Fox Lima, 36 milhas, noroeste de Salvador, chame Recife, 1285, alterno 2545. 2085, 1245, Whisky Fox Trot Lima. 1219, good morning, American 980. Good day. Controle Salvador, bom dia, Delta 3179, vibrando 150 para 100 com a Golf. Delta 3179, essa identificação, chegada Bonf, desce e mantém o nível 050. Chegada Bonf, descendo para o 050, Delta 3179. E 140 graus com 89, está livre pouso na pista 10. Livre pouso, Variglog 658. To gate 11, by Juliet. Juliet, gate number 11, American 980. Está autorizado para ser a Vitor 368, redução para 1809 da presente. Afirmo 368, reduzindo para quanto, cara? 1709. 1970. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisk 50. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 5471, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Tá, 7, autorizado Guarulhos 360, via Up 250, saída da El, transmissão de inércia, decola da 190, primeiro pela direita, responder 5471, controle de 3935, voo 1607. 1607, contingimento correto, posição 612, reporte quando pronto, operacionamento push. 7, 1607. Solo 35514, para push operacionamento. Aguarde, 5514. Aguardando. 1715, na escuta ainda? No 4 trip, coordenando com a equipe de solo, irá parquear o 757 da América, sua cauda. Quando o bicho parquear no portão 1-1, está livre, seu push acionar no posição remota. Autorizado o push de acionamento após a passagem do 757 da América na área. O 804 está autorizado a final RNAV, Canadá 10015, desça para 2500 pés. Sim, autorizado a final 2500, 804. Solo log 6518, seu solo 155, livre na próxima direita e chame o solo 121, decimal 9, tenha um bom dia. Direito 219, bom dia. Quero mais. Vai reduzir para 2503179. Trama 372, trem marcha travado, gol 897. 897, mantém a aproximação. Não, agora sim está autorizado o pouso na 10, o vento de 1,40 graus com 8 nós. O QNH é 1015, agora a cabeceira deslocada de 90 metros, está livre o pouso na 10. Ok. Autorizado 179, está autorizado nível 040. Descendo para o 040, 3179. Zero quatro, só os visual com a pista. Olá, 804. Chame torre 118 decimal meia. 18 meia, 1804. Torre Salvador, bom dia, vou no 804, passando 366. 804, mantém a aproximação, agora autorização para o posto. Sente, aguardando, 904. Pronto para a tarde, seu 35-5-4, tem 25 a bordo, 13h45, alterna Salvador. 897, seu solo é 59, livre na próxima direita, chame solo 121-9, tenha um bom dia. 219, obrigado. Autorizado via Pátio Juliette, Alfa, 4.090, deslocada, chama a torre 2862, 5594, 4.090, 5. 3179, está autorizado 3000 pés, ajuste no 015, inicia a edição para 1709. Reduzido para 170, ajustado 1015, solicita o RNAV da 10. Gente, dá presente voo para o Serra Vitor 368. Presente voo Serra Vitor 368, 3170, 79. Solo Salvador, gol no 792, gol no 9, posição gol no 897. Livrou na Fox, está na Alfa. Gente, prossegue em frente via Alfa, mantém a posição, você está com sua Juliette. Alfa, mantente da Juliette, gol no 792. Desce, mantém a 2500 pés, 3179. Repórter estabilizado na final RNAV. Descendo para 2500, reportará estabilizada, 3179. Afirmo, livre pouso, gol no 804, baixo travado, confirmando 90 metros interceptado. Afirmativo, 90 metros apenas infectado. Ok, Gato. Torre 5514 para cima, se o ponto espera na 0, pronto. 5514, mantém o ponto espera na 10. Afirmativo, mantê-lo. Ingressa Juliette, posição 1 no 0. Juliette 1 no 0, gol no 897. Após o gol na curtíssima, ali mantém a cabeceira 10 deslocada. Ali mantém após o pouso do banho na curtíssima, o 5 na 4. Chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 118, decimal 6, 3179. Torre Salvador, bom dia, Hotel 3179, a 3 milhas do Serra Vitor 372. 3179, bom dia, mantém a aproximação, agora de pista livre, tem um trip tomando posição para iniciar a rolagem. 3179. O seu solo é o 03, livrando a direita, chama o solo 121, decimal 9, tenha um bom dia. 219, 804. Solo, bom dia, gol no 804. 104, vento é de 1,50 graus com medo, hoje nosso, que negar 1015, está livre decolagem da 10. Iniciando na 0, 5,5,4. 3179, cheque o trem, o vento é 150 graus com 8 nós, QNH 1015, tá livre pouso na 10, atenção à cabeceira deslocada em 90 metros. Livre pouso na 0, trem baixado, travado, 3179. 3554 decolou ao 04, chama contorno em 1935, tem o voo, bom dia. Chamaram a controle 1935, 5594, um ótimo dia, muito grato. Controle 355-14 decolou na sua. 355-14, contato radar, sobre o nível 170, saída Puca. Ó, 5514 solicita o 50 como final. Gente, aguarde com a relação com o centro Recife, 355-14. 14. Bom dia, voo Filósofo. Filósofo é IRC, o nível confirmando a centena? Uma centena, centenão, quase nunca. Vente, Planiente, informação em curso, até o guarda de cópia, número 2, voo Filósofo. Encontra no pátio 5? Sim, aqui, vai cá. Vente. Está livre o táxi até o portão 09 via Juliette. Afirmo, para o 09 via Juliette. 5514, eu subo até nível 50, está autorizado o 50 como final. Autorizado no 50 como final, sessão até o mesmo 5514. Solo 79, seu solo 07, chama o solo 219 para o táxi, tem um bom dia. 219, obrigado. Ah, bom dia, 3709, sede da Golf 3 para a identificação da Lagoinha. 96709, essa identificação, chegada bom, desce e mantém o nível 040. Qual o nível que passa no momento? Estamos passando 175, descendo para 100, agora autorizado então 040, Babjet 6709. Afirmativo. Sem ingresso Índia, 02 é o portão. Livre táxi Alfa Índia para 02, 3179. 1715, copia. 1715, copia. 1715, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu no 7. Decola 10, primeira curva direita, saída Gola e transição ao Fito. 5472, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. 1715, autorizado Brasília, nível 360, 3017. Decola 10 com curva direita, Gola e Fito. 5472, transponder, controle 11935, Gola 1715. 1715, atingimento correto, posição 08, reporte quando pronto para acionamento e push. Sim, é até. Golf Kilos, copia? Kilos, copia. Só para ter o Golf Kilos, Salvador IRC autorizado, uma centena ZLM do terminal, 40 milhas, após sair no nível 105. Decol dono 7, primeira curva esquerda, saída Momo Alba, após direto 5461, né, transponde o controle 1 no 9 decimal 35. Tá aprovado uma centena para 105 para IRC, na saída monta com controle 5465, o controle 1935. Solicita a possibilidade de decolar da 35. Entre decolagem da 35, a curva permanece à esquerda, saída Momo Alba após direto, e o transponder é o 5461, coteja. Não está autorizado conforme, permanece a monta, transponder 5461. 4 com 1,